siga minha loucura para sempre estar contigo. Isso é mais penas balas que o coração. Ai, bebê, chora. Mais música, mais rádio, mais você. Capivara M10, manda um brega do jeito que a galera de Itabaiana gosta, meu patrão. Esquenta! Eita! Essa aqui vai pra todos os caminhoneiros do Brasil. Ei, Rojão! E aí? Fogos em brasas, espalhadas de chão. Imaginando se você pensou em mim quando me deixou aqui. Como às 15 da manhã, tomando meu uísque pensando em ti, esperando amanhecer, esperança de te ter. Agora em São Raimundo, 3 da tarde, pontualmente 3 horas. Olha, o Acabe é um chá 100% natural, feito para trazer mais qualidade de vida para você e sua família. Se você sofre com refluxo, azia, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins, enxaqueca, má circulação e mau hálito, então você precisa do Acabe. O Acabe auxilia no tratamento da diabetes, pressão alta, colesterol alto, gastrite, úlcera, má digestão, ácido úrico e gordura no fígado. O Acabe limpa, purifica e afina o sangue. Com o Acabe você vai poder comer tudo o que gosta. O verdadeiro Acabe só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. E tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Não aceite imitações. Bora falar aqui também para você do Café do Véi. Olha, o Café do Véi é para você que gosta de um café da mais alta qualidade. Ele está sendo vendido no mercadinho e no supermercado do seu bairro. Quem tomou, aprovou. E você que ainda não tomou, vale a pena experimentar. Café do Véi, o café danado de bom. Bora aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Hélio lá em Brasília, sempre ligado com a gente. Feliz ano novo para você, a família, meu irmão. Meu amigo Edmilson lá em Teresina também, feliz 2025. Um ano de muita paz e saúde, meu querido, para você e sua família. Para Cássia também em São Paulo, que está ligada com a gente. Turma boa ouvindo pela internet o nosso Agito Geral aqui na 550. 3 e 2 em São Raimundo, bora curtir mais música. Os melhores hits estão aqui. Aqui. Capivara, 550 kHz. Pra quem também se apaixona e fala de amor. Eu sei que você quer me amar, mas tem medo de sofrer. Deixa, eu sei, o cara que vai cuidar de você. Vira a página da insegurança e vem. Não deixa o medo te fazer de refém. Faz o sentimento entre nós crescer. A vida é curta pra tu se prender. Então deixa eu te amar. Você gosta de ouvir? Capivara. Em meio à magia do Natal, queremos expressar nossa gratidão por acolher nossa empresa. Este ano foi marcado pela sua confiança e estamos entusiasmados para levar essa parceria ao próximo ano. Que o ano de 2025 seja repleto de alegria, cercado por amigos e familiares. Feliz Natal e boas festas! É o que deseja o Supermercado Rosário aos clientes, parceiros, funcionários e amigos. Supermercado Rosário, há 15 anos, dia a dia com você. Bom dia, compadre Nina. Bom dia, compadre Bento. Bom dia, compadre João. Bom dia, compadre. Ei, meu velho, chegou na hora certa. Minha véia acabou de passar um cafezinho. Deixa eu ver. Experimenta. Eita, café gostoso é isso, olha, é isso que eu falo, café gostoso é o café do véi. Café é do véi. Pois é, minha comadre, lá em casa a véia já sabe, pro dia ficar mais gostoso tem que começar com o café do véi. O café do véi é o café que toma os véi, os jovens, os bugueles e as crianças. Eu já falei pra ele, meu compadre. E mais, tem aroma, o sabor é forte, é o café do véi. Ô, café danado de bom! Desejamos a todas as famílias um final de ano cheio de luz, felicidade e alegrias, e que o ano novo seja de muitas conquistas. Queremos também aproveitar para agradecer a confiança em nosso trabalho. Feliz Natal! São os votos do Plano São Raimundo, o plano da nossa cidade, administração de Carlinhos Gordo. Tomando Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia, estresse e vai voltar a ter mais energia à disposição. Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose e dores nas articulações? Tome Polimax diariamente. Polimax original tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade e região. Amigo cliente, neste Natal de 2024, abra seu coração e deixe entrar toda a alegria que esta data traz. Deixe a felicidade invadir seu coração e viva a plenitude dos sentimentos trazidos pelo nascimento de Cristo. Feliz Natal e um 2025 de muita prosperidade! Essas são as felicitações da loja ShopCell para todos os seus colaboradores. Localizada na rua Avelino Freitas, centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Contato 89-98141-5076. Tem prêmios toda semana pra você. Ganhadores do sorteio da virada do Capivara da Sorte no último domingo. O quarto prêmio, R$40 mil, saiu para o bairro Cipó, em São Raimundo Nonato. E quem faturou sozinho foi Douglas de Assis. O primeiro prêmio, R$1.000, saiu para Darley de Ramos, que reside em Anísio de Abreu. O segundo prêmio, R$2.000, quem ganhou foi Lara de França, da localidade Cancela, em São Raimundo Nonato. No terceiro prêmio, Edivaldo do Coronel José Dias faturou R$3.000. E o quarto prêmio, R$40.000, saiu para Douglas de Assis, de São Raimundo Nonato. O primeiro sorteio de 2025 do Capivara da Sorte será no domingo, dia 12 de janeiro. E só no quarto prêmio tem moto Honda Pop, tem ar-condicionado e Smart TV 50 polegadas, bilhete apenas R$10 com chance dupla. Capivara da Sorte. Este Natal, que a sua visão do mundo seja ainda mais clara e brilhante. Agradecemos por escolherem a nossa ótica para cuidar da sua visão e te deixar ainda mais estiloso. Desejamos um Natal iluminado e um ano novo cheio de visões inspiradoras. São os sinceros votos da Ótica São Raimundo a todos os seus clientes. Ótica São Raimundo, sua visão em boas mãos. Quer transformar a sua casa? Na Centro Lar Eletromóveis você encontra uma seleção de peças modernas, funcionais e perfeitas para criar ambientes aconchegantes e acolhedores. Estamos comprometidos em oferecer não apenas móveis e eletrodomésticos de alta qualidade, mas também preços irresistíveis e atendimento especial. Nossa variedade atende todos os gostos e necessidades. Além disso, oferecemos descontos em compras à vista e parcelas em até 10 vezes no cartão de crédito. Visite-nos hoje e descubra como é fácil transformar a sua casa com estilo e economia com a Centro Lar Eletromóveis. Compre agora e leve para casa o conforto, beleza e praticidade que sua casa merece. Estamos localizados na rua Jerônimo Belo, 121, Centro, São Raimundo Nonato, Piauí. Filial em São Lourenço do Piauí, na Avenida 29 de Abril. Centro Lar Eletromóveis, uma questão de bom gosto. Mensagem do escritório Favo Contabilidade. Com permanente proteção do Deus Menino, vamos galgando as encostas de nossos sonhos para chegarmos aos nossos objetivos. Nosso desejo é que todos possam sonhar e realizar. Tudo é possível para quem crê em Deus. Esta é nossa mensagem a todos os nossos clientes e amigos. Feliz Natal de 2024! Feliz 2025! são os votos do escritório Favo Contabilidade, trabalhando com certificado digital. Organização Francisco Castro e Rosineide Macedo. Se você não dorme bem, anda nervoso e tem depressão, tome Camofix. Com Camofix, você fica calmo, tranquilo e dormirá bem. Se você anda preocupado, estressado e sente palpitações, tome Camofix. Fique calmo, fique tranquilo e durma bem tomando Camofix. Camofix, você encontra em todas as farmácias. Mensagem das lojas e Armarinho Moura. O Natal é tempo de paz, amor e compreensão, de se pensar no semelhante. É tempo de fraternidade, amor e união. Natal é Cristo nascendo, vivendo e amando. Que o sentimento sublime de amor que só o Natal é capaz de traduzir esteja presente em todos os corações. Feliz Natal de 2024 para você e toda a sua família. Feliz 2025! São os votos das lojas Armarinho Moura. O cliente em primeiro lugar. Organização José Moura Luz e equipe. Pensou em preço baixo, atendimento e qualidade? Pensou em rede de farmácias Drogaria Popular? Aqui o seu dinheiro vale mais e com certeza compra mais. Aqui temos descontos para aposentados, pensionistas e trabalhadores rurais. Somos a maior rede de farmácias da Bahia e a que tem o menor preço do Brasil. E preço não se discute. Agora em São Raimundo Nonato, na Rua do Banco do Brasil, próxima à Caixa Econômica Federal. A ordem do patrão é vender barato. O nosso compromisso, preço justo, confiança e credibilidade. Venha para a rede de farmácias Drogaria Popular, cuidando de você e da sua família. Saúde e economia na dose certa. Chegou o momento de celebrar as conquistas, aprender com os desafios e renovar nossos sonhos. Que o Natal encha cada coração com gratidão, alegria e esperança, e que o ano novo nos impulsione a alcançar metas ainda maiores. Na Divulga SRN, acreditamos que seriedade e transparência não são apenas valores, mas o alicerce de todas as nossas ações. Juntos, construiremos um futuro ainda mais sólido e próspero. A todos os nossos parceiros e amigos, nossos votos de um Natal inesquecível e um 2025 repleto de realizações e sucesso. Esses são os votos de todos os colaboradores da Divulga SRN. Feliz Natal e um extraordinário Ano Novo! Ei, sabia que mais de 4 milhões de famílias já trocaram a parabólica antiga pela nova parabólica digital? A Siga Antenado já está em todas as cidades do Brasil e vai te ajudar na sua troca. E a melhor parte é que pode ser gratuito para quem é beneficiário de programa social federal. Para agendar sua troca, ligue 0800-729-2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Vou repetir, ligue 0800-729-2404. O fim do ano traz o Natal. Que nossas vidas durante o ano de 2025 sejam abençoadas pelo poder de Deus e seu Filho Jesus. Que suas conquistas sejam resultante da soma de seus esforços, de sua fé e do seu entusiasmo. Felicidades plenas e que o Natal traga a presença viva de Cristo em sua vida. Esses são os votos do prefeito Dr. Tiago e família para todos os lourencianos. Sensação. Você já foi de azer nos meus contatos. Já revirou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que fez tudo direito. Mas um detalhe não escapou do seu olho. Ela cismou com um contato diferente. Disse: fala com ela agora na minha frente. Manda um olho aí pra eu ver ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver tem mesmo nada a ver, manda um olho aí pra eu ver o que ela vai responder. provar que você vale onde me perder. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você tá uma mensagem de provar que você vale onde me perder. Aí não teve o que fazer. Melhores hits estão aqui. Capivara, 550 kHz. Vai começar uma rocha safadão, menino. Solta aquela guitarrinha cachorra, vai. Natanzinho Lima. Safadão, hoje é no 12, meu patrão. Enquanto eu tô no controle da situação, enquanto o álcool ainda não me dominou, escuto o áudio que eu te enviei em consideração. Esquenta, Natanzinho! Mais tarde, vai faltar maturidade. Louco embriagado, eu vou te procurar. Por favor, me ajuda, não me humilhar. Sapatão! Se hoje eu te mandar mensagem, se eu te ligar a noite inteira, agora em São Raimundo, 3 horas 21 minutos. Vamos falar aqui para você de Cardiocetil Pro, que é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você.